Vou ter que vir rápido para não ocupar a mente do. Como é que chama? Do espaço do. Do negócio aqui. Entendeu? Não. A gente veio desarquivar um processo. E cadê o número do processo? Não tem? Aqui é um papel que eu marco aí. Obrigada. Procurando no sistema, não interfere. Não está aparecendo? Não. Só um pouquinho, tá? Esses dois. Madeleine? Sim. A senhora chegou a pedir outro advogado ali na OAB ou não? Não. Não? Não, não precisa, não. A senhora vai ali conversar com o diretor, fazendo favor? Sim. Ele precisa anexar alguns papéis aí. Entendeu? Era só desarquivamento desse aqui. E anexar esses papéis. Esse arquivamento aí, esse processo está sem estrutura para ser arquivado. Entendi. Tá? Preciso ser anexado esse documento que não me foram pedidos. Tá. Tá? É só conversa só com o diretor. Tá. Tá. Bom dia. Bom dia. Dona Rosilene, ela estava me explicando que a senhora precisa do desarquivamento desse processo. Processos são digitais. Certo? Digital, tá? Uhum. Tá no sistema. Ela já deu a senha para a senhora. Então, a consulta, se a senhora procurar qualquer advogado com a senha, ele vai consultar todos os processos. Então, não há necessidade de desarquivar. Eu não estou precisando disso. Eu estou precisando que desarquive o processo que está não arquivado. Não há necessidade de desarquivar o processo, porque o processo é digital. A senhora entende? Sim. Então, digital está desarquivado. Digital é dentro do computador. Sim. Então, não há, se ele está desarquivado ou arquivado, com a senha, a senhora... Analise o processo. Ele está arquivado ou desarquivado, mas eu quero que desarquive ele. Não há necessidade, não há necessidade de desarquivar. Por ser digital. Por ser digital. Tá? O senhor passa para mim? Não, mas eu quero o escrito. Não, não tem jeito. Não. O escrito, sim. Eu quero por escrito. Pois é. Eu quero... Não. Quem que é o advogado da senhora no processo? Ué, já está recebendo honorário sem estar, o processo sem estar estruturado. Vamos conversar. Não, o processo está sem estrutura. Vamos conversar. Entendeu? Fala. E já está recebendo os honorários. O que é isso? Ainda arquivou o processo? Quem foi o advogado da senhora? Quem foi o advogado da senhora? Olha, está dentro do processo ou da liga que só esqueceu, o senhor já viu? Eu não vou responder. Porque está dentro do processo. Não, então tá bom. Quem é, quem então, não é, está dentro do processo. Então vamos não fazer vou. O seguinte, senhora. Qual o interesse da senhora? Não, eu quero por escrito que não precisa desarquivar esse processo. Só isso. Qual? Senão eu sou obrigada a tomar outros meios. Então a senhora toma outros meios. Então Eu quero por escrito. Só você sair daqui por escrito. Não tenho nada para dar para a senhora. Não vai deixar por escrito? Não, que não é necessário desarquivar o processo aqui? Não, estou falando para a senhora. Não é necessário? Não é. O processo é digital, a senhora com a senha, a senhora acessa o processo. Não é necessário, tá? Então? Não é necessário. Tá bom. Tá? Ok, obrigada.